Bom, o disco surgiu a partir do momento que as músicas foram aparecendo, né? A primeira música que apareceu foi quando a gente foi fazer um show no Teatro Oficina, que Galo e Cissa fizeram uma música chamada Alina, que está no nosso primeiro disco Bárbaro. Isso foi em 2009. Isso, 2009. E essa música está com uma nova versão, vai estar nesse EP com uma nova versão. 10 anos depois. E aí depois, com o conflito do Parque do Bexiga e com as torres que o Silvio Santos queria construir ao lado do Teatro Oficina, em zona tombada, o Gustavo Galo e Peripani fizeram uma marchinha de carnaval que chama Parque do Bexiga, e que depois a gente resgatou para compor esse repertório também. E quando a gente foi fazer... Não, só para dizer que a Lina tinha um projeto de um parque, tinha um projeto de uso desse espaço nesse terreno, né, ao lado da oficina. Sim, e aí também, quando a gente foi convidado para tocar no MASP, quando o museu estava completando 50 anos, e a gente tocou, coincidentemente, um dia antes do aniversário de 104 anos da Lina. E a gente ficou um pouco tocado com isso, e eu trouxe uma canção, o Arquiteto Total, e o Galo trouxe uma parceria dele com o Paulo César de Carvalho, que é a... Vão Livre. Vão Livre. Então essas duas músicas surgiram especificamente para esse show que a gente ia fazer no MASP, que a gente fez no MASP, né? Em dezembro de 2018. Isso. E aí, durante o ano de 2019, a gente foi maturando a ideia do EP, e ainda acabou surgindo mais uma música, que é a Chama do Amor, que fechou a quinta música desse nosso EP. Só complemento, Galo, da resposta 3. A Lina, ela é uma composição da Cissa, do Galo e do Felipe Botelho. Esqueceram de colocar o Felipe Botelho. E o legal é que o Felipe Botelho compôs essa canção, né? A gente fez essa parceria, nós três, antes dele trabalhar no Teatro Oficina. E ele hoje é um integrante do Teatro Oficina, já faz... Acho que foi por aí, faz uns 8, 9 anos que ele trabalha lá. E vários integrantes da Trupe Chá de Boldo trabalharam no Teatro Oficina, na banda, né, dos espetáculos, das apresentações. Então, o Felipe Botelho continua lá, o Gongon, nosso baterista, trabalhou durante alguns anos, o Remy também trabalhou, nosso saxofonista. Então a gente ainda conseguiu, assim, ainda entrar nesse espaço que é o Teatro Oficina, e alguns de nós trabalhando lá. E o Remy, que é o último que eu falei, que é o nosso saxofonista, é o autor dessa música que o Cabelo comentou, que é o Chama. Ah, e o legal desse EP, só pra terminar, é que a gente... Algumas pessoas estão cantando, estão compondo, né? Assim, apresentando canções e gravando pela primeira vez com a trupe. E estão cantando também. Então o Cabelo canta Arquiteto Total. O Cabelo não tinha gravado... como nenhuma canção dele como cantor, né, assim, na trupe nesses anos todos. E o Remy também, ele interpreta a música dele, Chama, pela primeira vez ele canta uma música dele na trupe Chá de Boldo. Isso é um dado inédito.